5515, direct to Duna, descending to 3000. Direct to Duna, descending to 3000, 5515. Ciano 224, passa 5200, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, né, 224. Ciro 84, request taxi. Ciro 84, clear taxi via 801, India Alpha. Hold point runway 10, contact tower frequency 118.6, QNH 1016. Ok, clear to taxi via Apron 1, India Alpha, holding point runway 10, contact tower 1186, QNH 1016, Europa 084. Sentinel 313 autorizado, alinhar e decolar, vento 1,40 graus, meia dúzia mais. Zero 084, permutation, there is a 727 waiting to enter the gate 2. If you have conditions, you continue your taxi via taxiway India, okay? Okay, continue via traffic inside. É 313, decola ao 01, controle 19, decimal 35. 19,8, corrige, 19,8. Controle 19, 6, o Chané, 63, 13, boa noite. Agora sim, professor, custo localizado da 6224. Que reduza, chega o trem, chame a torre, 1186. 1186, Chané, 6224. GP 5515, Lian 2000. Yes, 2000, please, 5515. Continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Que 084, you are entering the runway, okay, do you have conditions to line up and take off immediately? We are fully ready. Okay, line up and take off immediately, wind is 120 degrees, 5 knots. Line up and take off immediately, Europa 084. 19,8. Pelo posicionamento, repórter para o táxi, azul 4209. Ele direta, direta, Chanel 6313. Obrigado. Penso na informação, a torre pediu para chamar 19h30, ok? A gente não conseguiu, voltou para o 35. Ah, positivo, eu já corrigi a frequência junto à torre. Estava equivocado. Obrigado. Chanel 6224, vento 1, 50 graus, 5 nós, livre pouso, pistola 0, pista molhada. Livre pouso, pistola 0, pista molhada 6224. Papa 084, airborne at 04, call now control 119 decimal 8. 1198, Europa 04, boa noite, obrigado. Buenos Europa 084, book a departure. Europa 084, control, I read a cap tag. 084. DP 5515, how do you fly visual? Affirm, we are visual now. Okay. If you like, you can give your visual approach for landing runway 10. What do you think about it? Roger, clear, close to our plan and continue visual approach. Okay. Complete approach for landing runway 10 and report runway 9. I'll report. You were clear to start left turn. Roger, start the turn. Now we have runway inside. Okay. With the runway 10 inside, complete the approach, check landing gear, get back to the control tower. Frequency, let me see here, 1186 for landing instructions. 1186, you got the night test. Nice. Delta 131 hours for the last. Tower within entry 5515. 5515, continue approach and stand by for landing clearance. Anyway. Chanel 624, já ataque Alfa, reporte antes da Juliette. E ataque Alfa, reporte antes da Juliette, né, 24. Fala 2409, você ataque da BG 1111, falou autonomia de 2h55, alterna galera. 2409, autorizado táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 6, QNH 10 no 5. Autorizou Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, vai chamar torre 186, QNH 10 no 5. O azul 4230. Oceano 6313, chame Recife, 1260. Recife agora 126, decimal 0, Chanel 6313. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. 04, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Ingresso na Juliette, portão 01, 6324. Z05, pronto para cópia? Z05 para Recife, autorizado nível de voo 330, via Upperusp 58, decola no 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 119.8, torre 118.6, transponder 5152. Five 515 on the ground at 10, leave to the right and call 129. 1219. 4209, autorizado alinhar e decolar. 140 graus, 5 nós. Salvador Ground, Alpha. Deixa eu ver se 515 para o Texas, vai a Alpha Kilo 8.3. Alpha Kilo 8.3, vai Zona 78 ao controle, ajuste Zona 095, direto Zona 4000 para o ILS, 3178. Lindo posicionamento, repós para o táxi, são 3305. Europa 084, Kian Texas, Recife Center, frequency 125.45, Europa 084. 125.45, Europa 084, bye, boa noite. Bye, boa noite. Controle o azul 4209, decolado passando agora 1500 metros. Azul 4209, esse é o controle, está em contato, radar. Ok. Azul 4209. noite, eu vou 9074. Confirme para o sal. Boa noite, eu vou 1074. Você precisa da nossa autorização, Guarulhos? Ciente da informação Alfa, Golo 074. Afirmativo. Vamos à cópia? Pronto, para o nome. Golo 074, para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via Upe Zulu 21, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 5150. A El, Leda, 198, após. Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Outro a frequência. 119, autorizado 360, demora da terra. Nada é o Leda, com curva direita, após crise. 119,8, bônus do Zé. Bônus 074, regimento correto, resposta pronto para posicionamento. Bem, grande. Alterna Natal, 3 horas e 45 de autonomia. POB, 67, copia POB, 3305. Alternativo, 3305, autorizado táxi via parte 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Chame torre 1, noite decimal 6, QNH 10 no 5. Parte 1, Índia Alfa. Oito, 8.500 pés, a descida até 2.000. Autorizado até 2.000 pés, a direita. Azul 4209. Pato 209, é quanto, cara? Se tiver condições, autorizado o bridge. Ok, já presente, bridge, o 4209. Chego no 074. Após Leda seria Videb. Após Leda, Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Bravo, Romeu, Delta Eco. Golo 074, altera a sua saída para Arbor, após Elefa. Arbor, Elefa, graças. Falou Rio 5972. Rio 5972, prossiga. Estamos com a Alfa, autorização 340, vamos ali. Rio 5972, nós temos pré-autorizado nível de voo 320, se aceita? E o 5972 para o Galeão, autorizado a nível de voo 320. Via UPUSC 50, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Eudes. Controle 1 no 9 decimal. 19-8, controle. 5156. Aprovado 320 para Galeão. Decola na Tael D da curva direita na Pós. E a Pós Teus. 19-8 controle, 5156. O controle vai pela Aperuíssimo 50. É o Rio 9-7-2. Rio 5972, cotejamento correto, mais ponto para posicionamento. Sim, autorizado, alinhar e decolar, vento 1, 2, 0 graus, 4 nós. .305 decola os 22, chama o controle 119 decimal 8. 119-8, boa, até 3305. Positivo, vamos reduzir, checar o trem, chama a torre 1186-3171. Controle Salvador, DAN 3305, cruzando 2500 para 330. 3305, esse é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. Está no horário? DAN 3305. Positivo. Vamos voar para o Rodeo Fox 018. Romeu Fox 02 da 3305. Romeu Fox 08. Romeu Fox 08 da 3305. 224, prossiga. Da alta posição de aluno para copo de combustível para Aracaju, meio do voo 230. Frente a CNM 224 para Aracaju, autorizado nível de voo 230. Decola da 10, saída Puca, Jão, Aracaju, primeira curva esquerda. Gol via Golfo 677. Controle 19.8, torre 18.6. Responde 5160. 178, autorizado pouso, pistão no zero. O vento 100 graus, 4 nós, pistão um pouco molhado da precipitação passada. Controle 178, a torre, responda 5860, sinal 6224. Sinal 6224. Teve uma interferência de frequências, poderia cotejar novamente? Afirmativo, senhora. Tá, foi autorizado Aracaju, nível de voo 230, decolando da terceira 190 na saída pista, após via Golf 677, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5860, 6224. Canal 6224, responde 5160, saída Puca, Jamo, após Aracaju. Cliente, a saída é Puca, transição em Jamo, não copiou o transponder, no 6227. Canal 6224, transponde 5160, saída Puca, Jamo, após Jamo, Rui, Aracaju. Certo. Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju, 5160, transponda 6224. Canal 6224, planejamento correto, posto pronto para posicionamento. 0074, prossiga, confirme pessoas a bordo. Autonomia e alternativa. O Gol vai pedir o pushback acionamento ainda, não começamos ainda. Para pushback acionamento no 2. Gol 074, autorizado para acionar e posto para o táxi. Para táxi.